você, Diego e Ramon, participação de Cristiano Araújo, Zezé de Camargo e Luciano com MC Guimê, Flores em Vida. E agora eu vou falar aí da dupla Vitor e Léo. O Léo da dupla Vitor e Léo escorregou durante um show. No último domingo, a dupla Vitor e Léo se apresentou em São Miguel do Oeste. Como de costume, os irmãos desfilaram uma sequência de sucessos e mantiveram os fãs empolgados do início ao fim da apresentação. Contudo, mesmo sem querer, Léo protagonizou um momento cômico, digno de um programa de comédia. Era a hora de um solo e naquela empolgação, ele e o guitarrista Beto Rosa correram pelo palco para que ficassem mais pertinho do público, só que esqueceram de perceber que uma parte do palco estava molhada e acabaram escorregando. Foi uma cena bem bizarra e bem engraçada que você pode conferir também no YouTube. E vamos conferir o novo som da dupla Vitor e Léo, que tá bombando. Vitor e Léo, 10 minutos longe de você. Essa tem a participação do Henrique e do Juliano. Dizem que os olhos são como um espelho, que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio. Dizem que a boca descreve momentos com palavras de amor, revelando o que trago no meu peito. Na minha história com você não é tão diferente. Tem o brilho dos seus olhos, vejo quanto você sente quando estou ausente. E se você me ouve agora vai me entender. Me falta uma metade, tudo é nada sem você. Eu tô chegando pra te ver. Tome um banho de flores, passe o seu perfume. Coloque aquela roupa que me traz ciúme. Que eu estou chegando pra te amar. Espera com um sorriso de lábios vermelhos. Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo. Que eu quero brindar pra esquecer esses 10 minutos longe de você. Você não é tão diferente. E o brilho dos seus olhos, vejo quanto você sente quando estou ausente. E se você me ouve agora vai me entender. E falta uma metade, tudo é nada sem você. Eu tô chegando pra te ver. Central do Sertanejo. Não te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair.

choro só por ela, querendo seu amor. E agora eu canto, bebo e choro só por ela, bebo e choro só por ela, querendo seu amor. E agora eu canto, bebo e choro só por ela, bebo e choro só por ela, querendo seu amor. E choro, é sucesso de Humberto e Ronaldo. Luan Santana, escreve aí. E Vitor e Léo com Henrique e Juliano, 10 minutos longe de você. Assim encerramos a nossa quinta-feira aqui no Central do Sertanejo. Amanhã, sexta-feira, tem pra você uma grande recordação do sertanejão e também as 6 mais tocadas durante toda esta semana. Galera, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, amanhã a gente se encontra com mais Central do Sertanejo. Galera, um grande abraço, a saideira de hoje, Pedro Zanardini, O Amor Ainda Sinto Por Você. Valeu, gente! As flores, detalhes, retratos, as roupas deixadas no quarto, só faz lembrar você, só faz lembrar você. Te sinto, te toco, te vejo. Seu cheiro, seus olhos, seu beijo, só faz lembrar você, só faz lembrar você. Teu corpo em meu corpo a deslizar, lembranças que eu ainda guardo de você. Teus olhos de frente com os meus, as lágrimas no momento do adeus. O amor ainda sinto por você. Toco, te vejo. Seu cheiro, seus olhos, seu beijo, só faz lembrar você, só faz lembrar você. Que eu ainda guardo de você. Teus olhos de frente com os meus, as lágrimas no momento do adeus. O amor ainda sinto por você. Central do Sertanejo.